O nosso tema de hoje é bem-estar espiritual. A gente já ouviu falar bastante sobre bem-estar, né? E, por definição, bem-estar significa, uma das definições, né, que melhor se enquadra no que a gente vai falar, estado de satisfação, estado de felicidade. E no jornal de hoje, da Zero Hora, tem uma coluna dentro do caderno Vida, coluna Viva Melhor, onde o tema é a espiritualidade como fonte de bem-estar. Ela é uma entrevista com uma monja budista. Então, peguei alguns dados aqui de algumas perguntas e respostas que foram endereçadas para ela, para a gente tentar entender o que, que é esse bem-estar espiritual. Então, como a definição diz, né, estado de satisfação, de felicidade. Mas a questão espiritual, ela é mais ampla, né? Esse estado, às vezes, de satisfação e felicidade, quando é uma questão material, é na obtenção de alguma coisa que a gente tem. E na questão espiritual, a gente poderia dizer que é um encontro entre nós mesmos, daquilo que nós estamos nos relacionando com a vida. Então ela nos diz, quando fala, a pergunta é feita para ela, perguntando se essa questão de espiritualidade, que a gente tanto bate, ela tem que ser relacionada com a questão da religiosidade. E ela diz que não. Que significa viver de forma ética, com percepção de que somos partes da vida da Terra. Estamos integrados ao nosso planeta. E entrar em contato com a essência do ser. Então, voltando lá naquele estado de satisfação, né? Entrar em contato com a essência de nós mesmos. Para que, através dessa busca, desse conhecimento de quem realmente nós somos e o que nós estamos buscando, ele nos traga essa sensação de bem-estar. Essa confiança do que está acontecendo. Fala sobre ter coerência no nosso dia a dia. Outro dia a gente estava estudando aqui no centro e um dos itens falava de uma certa forma diferente, mas sobre essa mesma posição da coerência no dia a dia. Porque todos nós, de alguma forma ou de outra, nós buscamos, seja aqui no centro espírita, seja na igreja católica, seja onde for, a gente está buscando uma integração. A questão é que muitas vezes aqueles minutos ou aquelas horas que a gente passa dentro de um desses recintos que nos trazem esse bem-estar, eles são insuficientes dentro do nosso dia a dia. Porque o nosso dia tem 24 horas. Vamos tirar 8 lá que a gente está dormindo. Sobram 16. Dessas 16, quando a gente vem aqui ou em algum outro lugar, vamos dizer que ainda está sobrando 15. O que a gente está fazendo nessas 15 horas? É a questão que é colocada da coerência. Porque a gente vem aqui, vamos dizer, pegar o nosso exemplo, a gente toma o passe, a gente ouve, a gente está lendo, a gente está focado nesse momento. Mas quando a gente sai, é normal a gente voltar a fazer as mesmas coisas que a gente vinha fazendo. Então não existe uma coerência. Não existe uma busca desse bem-estar espiritual, não existe uma mudança que a gente está precisando, que a gente às vezes está buscando, alguns sintomas que a gente está recebendo todos os dias e que a gente está conseguindo identificar que tem coisas que não nos fazem bem. Eu estou tendo problemas de relacionamento em casa, no trabalho, as coisas estão dando errado para mim. Então, eu identifico que estão acontecendo problemas. Mas esses problemas, eles demandam de mim uma mudança de postura, uma coerência de repente, aquilo que eu estou buscando, eu conseguir, aos poucos, aplicar no meu dia a dia. Dessa forma, eu vou conseguindo mudar a mim mesmo, que é o objetivo que todos nós temos. Mas ele é trabalhoso. Ele exige de nós, realmente, uma postura Porque, como eu disse, às vezes a gente é um num lugar, outro em outro, outro em outro. Então nós somos um quebra-cabeça, onde nós nos manifestamos de formas diferentes, em lugares diferentes. E nós temos que começar a ser um só, em todos os lugares, para que essas mudanças, então, aconteçam. E ela fala aqui, é perguntado, né, sobre a questão de milagre, e é explicado que milagre, a palavra milagre, ela vem de maravilhar-se, e que a vida por si só, já é um milagre dentro dessa definição de maravilha. Se nós pensarmos na vida orgânica, na complexidade do corpo físico, que a ciência está cada vez mais desvendando, compreendendo cada vez melhor, mas o quão complexo é, a gente vai ver que realmente o funcionamento é uma maravilha. A vida espiritual, mais complexa ainda, em toda a situação de planejamento que é feita para que todos nós estamos aqui nesse momento desfrutando de uma oportunidade única. Então, realmente, nesse sentido, tudo isso é um milagre. É perguntado para ela sobre essa questão, falando de bem-estar, né? Questão da tecnologia em que o mundo nos apresenta hoje e que é muito fácil nos tirar, às vezes, de um eixo ou nos levar para situações em que nós estamos completamente desfocados. E ela diz, podemos nos relacionar com tudo para que nós tenhamos uma maior compreensão do mundo. Ou seja, nós não podemos nos alienar das situações simplesmente rejeitando. Nós temos que conhecer para poder participar dessa mudança que o mundo está participando. Está mudando a todo instante. Mas temos que fazer escolhas de consumo. Não significa que tudo que está ocorrendo eu preciso absorver. Eu preciso receber ou compartilhar comigo mesmo, visualizar, seja lá qual for o termo que a gente quiser. Nós temos aquele celularzinho que faz parte da vida de todo mundo hoje. E através de redes sociais ou de internet como um todo, a gente recebe todo tipo de informação. Mas, será que a informação que eu estou recebendo, ela me faz bem? Ela é necessária para aquilo que eu estou buscando no sentido de estado de satisfação? Ou será que eu tenho que fazer escolhas do que eu quero e do que não quero? Então, é um problema moderno que nós temos, que não chega a ser um problema, na verdade, é uma opção do que eu quero, mas que primeiro eu tenho que saber o que eu quero. E ainda continua, o uso da tecnologia não pode substituir o convívio. Então é muito fácil nós falarmos com uma pessoa que está longe ou até com uma pessoa que está próxima, porque é muito rápido, muito fácil mesmo. Mas ela não pode substituir a relação pessoal verdadeira, porque nós temos necessidade disso. É só através dessa proximidade que nós realmente aprendemos várias coisas. Porque muitas vezes nos incomoda a presença de alguém. Então é muito mais fácil falar pelo aparelho e a hora que a gente não quer mais escutar, a gente guarda ou a gente muda. Mas a vida não é assim, né? É no convívio que a gente aprende, que a gente tem outras oportunidades. A questão de tolerância, eu vou pegar aqui direto do que ela disse, ó. Que também é um foco do nosso dia. Olha o que ela diz. Posso não concordar, não compreender pessoas com outras visões de mundo diferentes da minha. Precisamos respeitar o ser humano. Às vezes, o ato é errado, mas a pessoa pode ser transformada. Se não acreditássemos nisso, não haveria escolas. O outro é muito importante para isso. E o silêncio é importante para você aprender a se relacionar melhor. O silêncio individual, a busca por momentos de reflexão. Você ouve a si mesmo através do silêncio e se reconhece. Esse conhecimento de si permite um relacionamento mais fácil. Se alguém falar algo de você que você não é, você não vai se ofender. Pode ser sensível, você terá um cuidado para não ofender e nem ser rude. Momentos de silêncio no dia a dia são importantes no caminho da espiritualidade e do relacionamento. Para acessar níveis mais profundos de consciência, é preciso se aquietar. Se ficamos o tempo todo buscando estímulos neurais, a nossa mente fica agitada e não temos a chance de nos conhecer com profundidade. Precisamos de intervalos de quietude. Então, voltando até a questão de novo do celular, muitas vezes quando nós estamos numa sala de espera aguardando alguma coisa, um atendimento, ou quando não temos nada para fazer, é muito comum a gente pegar ali e ficar. Então nós nos desconectamos daquele momento onde nós estamos. E nós nos conectamos a alguma coisa fora de nós. Esse momento, como ela diz, é uma oportunidade da gente se conhecer melhor. Só para encerrar, aproveitando que amanhã é Dia dos Pais, eu estava ouvindo hoje o programa da rádio do Ademir, e como a nossa relação mudou nos últimos anos, talvez não nós todos aqui, tem pessoas bastante novas, mas se nós pegarmos depoimentos dos nossos pais, até dos nossos avós, para a gente ver como é que era o relacionamento entre pais e filhos no nosso núcleo familiar. Então, acredito que nós evoluímos bastante na questão de relacionamento. Temos muito ainda para avançar. E essa data, apesar de ser uma data comemorativa, que é um tanto comercial, ela é uma oportunidade de reflexão. Então, para nós, todos somos filhos. Nem todos temos pais vivos, mas mesmo assim nós podemos, através do nosso pensamento, de uma oração, enviar a cada um deles o nosso sentimento de compreensão, como diz, de amor, de perdão, para ressignificarmos e para nos libertarmos de algumas situações mentais que nós carregamos. Então, fica a lembrança.